correntinha do bem. Vamos brincar com a arte também, vamos crochetar correntinhas do bem. Vamos fazer valer um ponto de verdade, um belo crochê de uma simples amizade. Na mesma linha contínua, no fiar da alma ingênua, na pureza que se tem, a alegria entre nós, entrelaçada após, na correntinha do bem.